isso. Jesus pagou tudo por mim. Pagou e não cobrou nadinha. Agora eu conheço ele de verdade. Será que Jesus pode morar em meu coração? Claro, você vai ver. Então eu quero mesmo. Como é que eu faço? Lembra dos milagres que contamos? Lembro sim. Todas aquelas pessoas tinham muita fé. A fé abriu a porta para os milagres, Nena. Agora você tá mancando o poder de Jesus para zerar o pecado? E quer receber Jesus em seu coração e desfrutar deste milagre maior? Claro! Quero! Quero muito! Então, fala pra todo mundo ouvir que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida! Vamos lá, pessoal! Vamos dar uma mãozinha pra Nena. Eu oro e todos vocês repetem, tá bom? Tá bom! Tá bom. Tá bom. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Eu acredito... Eu acredito... Que o Senhor... Que o Senhor... É o meu Salvador. É o meu Salvador. Por favor... Por favor... Perdoa... Perdoa... Os meus pecados. Os meus pecados. E vem morar... E vem morar... Em meu coração. Em meu coração. Amém. Amém.